programa do Cacate. Eu. Fala, Cacate, tudo bem? Opa, tudo bom. Tá engasgado aí, Cacate? Tô tentando aqui dar uma melhorada na voz. Pega uma... Toma um refrigerante lá, Cacate. É, dá uma limpadinha na garganta. Agora faz... Já deu uma melhoradinha. Ah, olha aí, agora que diferença, sim. Opa! Agora tá limpinha a voz. Deu uma engasgada. Ô, Cacate, sabe que hoje é a edição de número 27, né, Cacate? Sabe o que a gente vai comemorar hoje, Cacate? É, hoje, como você tá passando aí, é Natal, né? Natal e o final de ano, Cacate. Opa! As festas de final de ano, aquelas músicas que lembram o final do ano, Cacate. Você passou um monte pra mim, né? Bastante passei. É, e o que eu ia te falar? É, sabe que, inclusive... É, a gente vai tocar umas, claro, que falam de Natal, mas outras que nem tanto, mas que dá aquela lembrança, aquela acalentada pro Natal e pro Ano Novo, né? Pro isso Réveillon. Mesmo. E a gente também vai falar sobre as coisas que envolvem essas festas gostosas em família e amigos, né, Cacate? Exatamente. A gente vai rolar hoje, entre outras coisas, a dica do Cacate. Dica do Cacate! Vai rolar o Alô do Cacate. Alô do Cacate. Boa sorte e tudo de bom. Aí vai ter o Rockate também, que vai ser uma música mais ou menos de final de ano, mas com um rock junto, né? Rockate. E aí depois vai ter o Cacate Filósofo. Cacate Filósofo. Certo, Cacate? Exatamente, isso mesmo. Vamos. E o que eu pensei, uma das músicas que você me passou, que eu acho que tem muito a cara do final do ano... É aquela Nick Cayman, I Promise Myself, né? Principalmente, principalmente a guitarra, o violãozinho, né? Uma música bem isso. Pop, né? Vamos começar com ela, Cacate? Vamos lá, então. Que você tem alguma coisa pra falar no próximo bloco, a gente já fala pros ouvintes, pode ser? Vamos lá, sim. Vamos de música pra não cansar eles. I Promise Myself, do Nick Cayman. Anuncia aí, Nick Cayman. Exato. Anuncia aí você, Nick Cayman. Nick Cayman. Eu. Myself. I promised I'll wait for you, the midnight hour, I know you'll shine on through, I promised myself, I promised the world to you, I gave you flowers, you made my dreams come true. So this is Christmas. Programa do Cacate. You and what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas. Que música linda, hein? Boa música. Essa música faz lembrar todos os anos que chega. Essa música é predileta tocada na rádio. Toca muito todos os anos, né? Exato, na 100. Não, e na 100 e em outras rádios também. Essa música é fantástica. E a gente tava falando, né? Tem um coral de crianças, né, Cacate? Isso, tem um coral e muito bem feito, né? Porque esse coral e mais o artista, né? Que é o John Lennon. John Lennon, ele cantava muito. Mas essa música, se eu não me engano, foi em parceria com a mulher dele, com a esposa dele na época, a Yoko Ono. E você... Tanto que no começo da música ele manda um Feliz Natal pra ela e ela manda pra ele, né? Exato. Você reparou uma coisa? Que a voz dele, todas as músicas que ele fez é a mesma voz, não muda. Não muda, né? O vocal dele é muito bom mesmo. E ele é muito afinado, né? Muito afinado. É, Cacate, vamos de Alô do Cacate? Vamos lá então. Alô do Cacate. Boa sorte e tudo de bom. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, Cacate, sabe que eu queria mandar um alô especial no geral pra todo mundo? Porque a gente tem aqui várias pessoas. E eu queria mandar que. Eu queria que você mandasse pra todas as pessoas que estão nos ouvindo. Antes de mandar os alôs para as pessoas específico, para todo mundo, Cacate, um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Manda aí pra galera, Cacate, um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Tanto para quem tá ouvindo ao vivo, quanto para quem tá ouvindo depois no podcast. Manda aí. Opa, um Feliz Natal e um Ano Novo para todos vocês aí. E alegria e muita paz e anos de vida para todos. Anos de vida para nós, Cacate. Muito obrigado. Todos nós, vamos dizermos assim então. Ah, eu tenho um alô especial para Simone. Manda um alô para Simone Teider, que mandou aqui para nós um alô falando que ouve e pediu aqui para a gente falar o nome dela. Manda aí, Cacate. Simone Teider. Opa, pra você, Simone Tender, um tudo de bom pra você e um Feliz Natal pra você e boas festas, revirada de ano e bom ano de vida. Outro que mandou mensagem pra nós também, que sempre manda, é o Eliezer. É Eliezer de Souza, acho que é da Praia Grande. Ele já mandou mensagem uma vez, aquela época que a gente ficou um tempinho que você tava cuidando da saúde. E ele mandou mensagem aqui e agora ele mandou de novo. Manda outro alô pro Eliezer aí. Opa, tudo de bom e um bom Natal, Ano Novo e muitos anos de vida para todos nós e todos aqueles que vivem nesse mundo para muito tempo. Isso, agora tem um alô pra Érica. Lembra da Érica que ela tá sempre por aqui, que ela veio aqui? A Érica, que é amiga nossa, lembra dela que ela veio aqui e fez o programa com a gente? Ah, lembrei sim. Ela mandou também um abraço pra você e manda um abraço pra Érica, Cacate. Opa, um abraço pra você, Érica. Muito bom ano e Natal também, né? Não revertendo, Ano Novo e Natal pra tudo pra vocês de bom. Pro Ricardo. Ricardo você conhece, né? É o Ricardo que mora aqui perto da gente. É isso, manda um alô pro Ricardo que tá sempre mandando um alô pra você. Meu amigão Ricardo, um abraço aí. Muitos anos de vida pra você. Que Ricardo, todos nós estamos, Ricardo essa hora deve estar pedalando, né, Cacate? Ele gosta. Ah, aquele ali quebrou até o quadro, a bicicleta, né? Quebrou até a verdade. Atravessou o planeta a Terra com a bicicleta. Ele pedalou tanto que quebrou o quadro. Essa história ficou no livro escrito. Nossa, mas ele agora tá com umas duas, porque ele consertou aquele quadro e comprou outra. Já pedalei muito com o Ricardo, gente boa. Boa, legal. Bom, agora vamos de o Robert Knight, a versão original de Everlasting Love. Vamos lá então, vamos sim. Tem bem cara de Natal essa música, né? Opa! Então vamos lá. Eu. Hearts go astray, leaving hurt when they go. I went away just when you needed me so. Thank you. programa do Cacate. Linda, hein, Cacate? Boa música. Last Christmas, do One. Exatamente. Ah, Cacate, acho que você inverteu os fones. Põe aí. Tá ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Tá muito alto, abaixa aí no seu retorno. Tá ótimo. Não, o volume tá bom. Ah, então tá bom. É, porque a gente aqui no estúdio, vamos explicar pro ouvinte, né, Cacate? O Cacate, ele tem um raciocínio pra música, assim, excelente. Então ele fica, algumas vezes, com o notebook dele... Lembrando das músicas, né, Cacate? Isso mesmo. Aí ele põe um fone. Aí pra gente pegar e fazer o programa é outro fone, né? Às vezes confunde. Já falei pra ele que eu vou fazer um dispositivo pra ele trocar na chavinha, mas ainda não deu tempo. Tá certo. One, com Last Christmas, vocais do George Michael, que morreu cedo, né, Cacate? Infelizmente. Opa, eu fiquei sabendo uma notícia. Então, morreu muito cedo. E antes a gente tocou a versão original, que é fantástica, de Everlasting Love, com Robert Knight. Quem regravou essa música foi o U2, né? Exatamente. A versão do U2 também é boa. Muito boa. Só que essa combina mais com o final do ano, com o Natal, né? Combina mais. Eu acho. Bom, então foi a U2, com Last Christmas, vocais do George Michael, e antes o Robert Knight, com Everlasting Love. A Cacate, você gosta de Natal e Ano Novo, Cacate? Bom, é como se pode dizermos, né? O Natal, na verdade, ele é um argumento que vem lembrar tudo que a gente fizemos durante o ano e que as pessoas se unem mais, vamos dizermos, porque o ser humano está muito desunido. Verdade. Muita gente hoje está meio cada um pro seu lado, né? Pensa só em você, né? Exatamente. Em si. Então, digamos assim, quando você vê uma família que está unida, você sente saudade de estar unido também. Verdade. Então você começa a refletir, começa a pensar, você começa a enxergar lá na frente. A união do ser humano é uma coisa importante. Depois falar disso no filósofo, opa, pode ser? Vamos lá então. E o que ia te falar? Tem as comidas também. Vamos tocar música, depois a gente vai de filósofo. Vamos lá, opa. E depois a gente fala das comidas também do Natal e Ano Novo, que é uma delícia, né? Você tem uma história, opa, também pra contar da... Não, surpresa. Eu, na verdade, é que nem da festa do convidado, eu ia te contar. Ah, é verdade. Porque você faz uma festa, o melhor presente é o convidado. É verdade. Ele não tem nada no bolso, mas tendo um convidado, tá bom. É verdade. Agora, eu falo assim, a festa é importante. É verdade. Bom, você falou pra nós a gente ir com o Slade. Slade, opa! Que é boa demais, né? Boa, viagem. Então vamos grande. No Rockate com essa? Vamos lá, então. Vamos, até já. Rockate. Believe in woman, my oh my. I believe in loving, my oh my. Don't a woman need a man? Try and catch one if you can. I believe in woman, my oh my. We all need someone. Talk to my own mind. We all need someone to talk to my own mind. You need a shoulder to cry on. Call me, I'll be standing by. We all need someone to talk to my own mind. We all need a lot of loving, my own mind. programa do Cacate. Eu. All the leaves are brown, and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. Yeah. I'd be safe and warm if I was in LA. California dreaming, California dreaming on such a winter's day. Stuck into a church, I passed along the way. Cacate, que versão, hein, Cacate? Muito boa. Nossa, Cacate mandou muito bem a versão do Beach Boys pra California Dreamin' do Papas and the Mamas, não é isso? Exatamente. The Mamas and the Papas, desculpa. Exatamente. Ah, Cacate, eu vou ser sincero, ficou melhor que a original, cara. Ficou mesmo melhor do que a original? Eu acho, cara. E olha, vou te falar que eu não conhecia essa versão, você que me mostrou. Tá vendo? Demais. E lembra boa muito final versão de ano também, né? Opa. Também gostei. É um clássico. Clássico. Por falar em clássico, sabe o que é clássico, Cacate? Vamos lá. É fazer filosofia. Vamos de Cacate filósofo? Vamos lá. Você vai falar das festas, vai falar do final de ano, da virada de ano, do Natal, da família reunida. Você já deu um preview, um drops do que você ia falar no bloco anterior. Continua naquele mesma linha de raciocínio. Pode falar o quanto você quiser, Cacate. Eu vou soltar a vinheta do Cacate filósofo e depois vou soltar o BG da Enya. E aí você manda a filosofia. Pode ser, Cacate? Vamos lá, então. Cacate filósofo. Bom, a virada de ano, o que acontece? As pessoas querem se unir e entender o ser humano, como se pode explicar. Porém, o Natal, que já é daqui uns dias, quantos estão querendo encontrar suas famílias? Quereram ser encontrados? Quantos estão querendo entender a vida, o significado da vida? É importante saber, porque a esperança que nós temos, é essa esperança. É a união do ser humano mais próximo ao outro. seremos melhores, seremos mais avante para frente. Agora nós vemos a comemoração. Você percebeu que quando as bombas começam a estourar, aquela emoção começa a invadir os corações de milhões de gente, parecendo que uma grande virada irá de acontecer, um repleto novo, uma grande esperança melhor, e muitos passam viajando nessa viagem. Magnífico. Isso traz um bom humor, traz coisas que deixam as pessoas mais alegres e esperança melhor ainda. Então isso a gente espera o certo momento acontecer, quando vem chegando a virada do ano. É magnífico. Isso não tem como. Você pode perceber que tem gente que viaja para a praia, vai ao mar, vai ver os fogos explodir, para ver a noite, porque ali é a escuridão, porque há fogos mais pesados, para poder sentir a emoção das explosões, que é maravilhoso. Você sente a energia da virada do ano. Olha que lindo. Como também tem na Paulista também. Muitos vão para lá ver os fogos, né? E é tão importante porque o instrumento barulhento, aquela emoção, o foco de fogos, o barulho e aquela coisa, ela está trazendo uma energia de esperança, uma reflexão mais forte para todos nós. E isso fica magnificamente maravilhoso. Vamos de música. Programa do Cacate. Eu. Forever. Programa do Cacate. Eu. Que música linda, Cacate. Maravilhoso, boa música. Nossa, quem é? Essa aí é a Diana Rock, Stop the Liver. Isso, demais, demais. Como eu gosto dessa música. Ah, tá até um negócio. E antes a gente rolou a... deixa eu só pegar aqui o nome que esqueci. Antes a gente rolou, antes da, do Supremes com a Diana Ross, Stop in the Name of Love, a gente tocou Say a Little Prayer, que foi com a... É, só que é isso que eu não tava lembrando. Aretha Franklin. Aretha Franklin. Exatamente. Demais também a música, hein, Cacate? Muito boa mesmo. Então foi aí na sequência da Diana Ross com Stop in the Name of Love e antes a Aretha Franklin com I Say a Little Prayer. Cacate, a gente tocou uma outra versão dessa música com o Rollins, né? Exatamente, com outra versão. Também. É, a gente tocou na edição, qual o número, você lembra? A 7, né? A 7, isso, bem lembrado. Nossa, faz tempo, hein? A gente já tá na 27. Há 20 edições a gente tocou a versão do Hollis, Stop in the Name of Love. Legal, né? Exato. Bom, e vamos dica do Cacate, Cacate? Vamos lá. Dica do Cacate. É, e o que eu achei que era legal a gente falar da dica do Cacate? De algum filme de final de ano novo, e você lembrou da série Esqueceram de Mim, não é isso? Isso, Esqueceram de Mim 3. Esqueceram de Mim 3, você... Era com aquele Macaulay Culkin, né? Exato. E era... É, na realidade era uma trilogia. Tinha três filmes, né? Do Esqueceram de Mim, não era isso? Fizeram três filmes. Vamos lá. Então, o que falava a história desse? Dessa três, você lembra? Pra falar pros ouvintes. Ele era esquecido. Bom, em casa, não é isso? Isso. Então, é como se diz assim. Os três filmes, Esqueceram de Mim, foi feito como Natal, entendeu? Certo. Mas cada um faz uma edição do filme. Uhum. Mas é tudo com Natal. É tudo sempre com Natal. Ele sempre ficava sozinho em casa sempre, né? Isso. E você lembra de alguma coisa que aconteceu nesse 3 que você achou legal? É, o filme é comédia, faz dar risada. E é bastante emocionante, é bonito o filme. Cê... Mas o 3 eu achei mais legal, né? O 3. Tinha um palhaço que você falou, né? Isso, tinha um palhaço também. É, mas você lembra o que o palhaço fazia, pelo menos? Não, eu não lembro. Mas Esqueceram de Mim é o que importa, né? Exato. É, bom, vamos lá. É, tem aqui, Esqueceram de Mim 3. É, a resenha. Sinopse. Um chip com informações secretas caiu nas mãos erradas. Escondido em um carrinho de controle remoto que o menino travesso Alex ganha de presente. Ou seja, o menino lá, o... Mas esse aqui, Esqueceram de Mim 3, não é com o Macaulay Culkin, hein, Cacate? Então, é que esse filme aí, não é esse. Eu tenho ele aqui, eu ia até te mostrar que tem ele com o Macaulay, entendeu? Ah, é? É, e tem alguma coisa errada aí. Vou dar uma olhada aqui. Tá, vê aí. É, mas eu lembro que... É esse aqui, Cacate? Não, é esse, né? É esse aí, não, mas não é com esse autor, né? Ah, tá. Então, acho que você deve estar falando de algum dos outros Esquecendo de Mim. Será que não é no 2, Cacate? Será que eu tô confundindo? Acho que é o 2, Cacate. Vê aí, você quiser, o que você quiser. O horário é seu, o programa é seu, então você vê aí o que você quiser. Vou então. Eu vou abrindo aqui também, vai vendo aí. Vai vendo que eu vou dando olhada. Pessoal, então assistam Esqueceram de Mim, porque é um filme muito bacaninho. Eu lembro que eu assistia quando era criança, o Cacate tá vendo a informação lá. Eu vou ficar aqui falando do que eu lembro do filme. É... O menino chama Kevin McAllister, que de apenas 8 anos tornou-se de um momento para outro o homem da casa. Estava sozinho, tímido e desajeitado. Tenta resolver os seus problemas, vai às compras, cozinha, lava roupa e até dá volta aos ladrões. Essa sinopse aqui acho que está em português de Portugal, né? É, acho que está em português de Portugal, porque olha aqui. Lava roupa e até dá volta aos ladrões que lhe entraram em casa. É, eu acho que tá em português de Portugal. Olha que legal, Cacate. A sinopse do filme tá em português de Portugal, Cacate. Então, ele é o 2, é esse aqui. É o 2, né? É o 2. Ei, que bacana. Ah, agora eu tô vendo ali no notebook do Cacate. Põe o microfone aí no falantinho, Cacate. É o número 2. Eu vou, né, abrir aqui, peraí. Não, eu abro aqui. Home Alone 2. Tá em espanhol. É... Né? Ah, tá em espanhol? Não, mas eu vejo aqui. Eu pensei que tava dobrado. Esqueceram de Mim 2. O 2 era com o Macaulay Culkin também. Esse menino aí, esse Macaulay Culkin, ele teve uma trajetória meio errática, né? Ele teve um envolvimento depois, acho que com drogas, né, Cacate? Quando ele ficou grande, o ator, né? Ele cresceu, ele entrou pro lado errado, né? Eu acho. Deu uma virada na vida dele. Olha o filme aí. Não é esse, Cacate? 2, hein? Aparenta que sim. Deixa eu tirar o BG aqui, peraí. Olha aí, ó. Olha aí, ó. É ele mesmo. Não, tá em inglês. Olha ele cantando aí, Cacate, Macaulay Culkin. Ele era um menino assim, com uma cara de levado, né, Cacate? Isso. Aí, ó. Aí, o outro queimando ele, Cacate. Oi? Pô, que maldade, o outro menino tá queimando ele. Olha lá. É, tá queimando ele. Aí tem não, tá queimando não. Não, é. Tá só pondo as velas na orelha dele. Mas que maldade, Cacate. Isso não se faz, olha lá. Meu, esse moleque aí tem uma cara. Esse cara tem uma cara de peste, mano. Olha que coisa mais. Tadinho. É, e aí agora ele tem aqui na casa dele. Olha ele aí na casa dele, ó. Ah, tá em português, Cacate. Tá em português? Tá em português. Dá o SS nele depois. Tá. Gostaria de me desculpar com a minha família. Mas tá bem a voz ou tá robótica? Não, tá boa a voz, aí, ó. O que fiz foi imaturo e também na hora errada. Imaturo ou não, foi francamente hilariante. É. E quero então, também... é isso. Esqueceram de Mim. Vamos voltar pro BG, Cacate, da Sense. E vamos de música, Cacate? Vamos de música. É, o que a gente vai tocar agora? Depois a gente dá um jeito nesse filme aí pra você, Cacate. Beleza. É, vamos de Nicolai Larson, Laura Love, que vamos tem lá, uma cara de final de ano também essa música. Vamos lá, então. Então, anuncia aí. Nicolette Larson. Nicolette Larson. Quase. Nicolette Larson. Isso, agora foi bom. Até já. Take a lot of love. We won't get used to be so easy living here with you. You were light and breezy and I knew just what to do. Now you look so unhappy and I feel like a fool. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it, something inside has died and I can't hide and I just can't fake it. Oh, no, no. Opa, tava fechado, agora abriu. Boa música, né? Boa música. Carole King, It Is Too Late. E antes a gente rolou... Quem é mesmo? Cacate, Nicolette Larson, né? Exatamente. Falei o nome dela de novo, Cacate, que eu gostei de ouvir você falar o nome. Nicolas Larson. É isso aí. Agora ficou bom. Laura Love, que é uma versão que ela fez de uma música do Neil Young. É isso, né, Cacate? Exato. Ao finalzinho. Dun, dun, dun. Muito demais. Cacate, a gente está chegando ao fim desse programa de final de ano, Cacate. Vamos soltar o beijo. A gente tá chegando ao fim, mas acho que dá tempo de tocar mais duas músicas. Vamos ver aqui no cronômetro. É. Não, e ainda dá pra tocar duas músicas aqui tranquilo. Passou um pouquinho das 18 horas, mas a gente vai continuar até o fim, porque ainda tem. Dá tempo de duas músicas, Cacate. Olha, lá, tem aqui a do Elvis Presley que você separou. Não vai dar tempo de tocar todas as que você separou. Tem a do Elvis. Tem a do ABBA. Tem a do Paul McCartney. Qual que você escolhe, Cacate? Aquela é do Elvis. A do Elvis Suspicious Mind. E depois isso. A do Elvis, Cacate? Vamos fazer ao vivo isso aqui. Foi um ABBA. O ABBA, depois do Elvis, o ABBA. Tá. Então a gente vai de Elvis e ABBA e aí a gente volta só pra se despedir. Tá bom, Cacate? Anuncia aí. Elvis Presley. Elvis Presley. Programa do Cacate. Eu. Caught in a trap, I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? Suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. So if an old friend I know stops by to say hello, would I still see some? suspicion in your eyes. Here we go again, asking where I've been. You can't see the tears are real, I'm crying. We can't go on together with suspicious minds. I've never lied to you. Yes, yes. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you so much, baby. But why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I'm saying? But don't you know I'm caught in a trap? I can't walk out because I love you too much, baby. Eu, programa do Cacate. Yeah. Música bonita, hein, Cacate? É, boa música, lembra também... Final de ano, né? Final de ano, exatamente. Lembra muito final de ano essa música. Eu gosto bastante do ABBA, Dancing Queen. Clássico, hein? Um bom clássico que nunca vai acabar, vamos dizer. Não nunca, apaga, né? Nunca acaba. Eu lembro que essa música tocou não só na época dela, como ela tocou muito... depois, até hoje ela toca todas as festas de final de ano, casamento. Os caras metem um Dancing Queen do ABBA, né? É, exatamente, porque é um clássico que não tem fim. Tem não fim. Só como esse, que muitos, né? Mas esse aí também é um marcante também, né? Você sabe que eu gosto de ABBA, mas a música que eu mais gosto de ABBA, eu vou te confessar, não é Dancing Queen. A música que eu mais gosto de ABBA é Fernando. Lembra de Fernando? Ah, lembro, sim, lembro. Vamos ver se põe aqui Fernando, só pra gente fechar aqui, ó. Só pra gente ouvir um trechinho dela. Essa música Fernando é tão legal, vamos deixar ela de fundo. Olha que flautinha, Cacate. Essa aí é bem profissional. Essa é. Vamos lá, olha. É demais essa música, Fernando. E a entrada dela é maravilhosa. O vocal, as batidas, entendeu? O vocal. Você tinha um amigo que chamava Fernando, né? Sim. Olha, musicão, cara. Tá vendo, Cacá? Você manda muito bem nas músicas, mas eu mando um pouquinho bem também, cara. É, você pegou no fundo do baú aí. Peguei, é cara. Ó, essa música deixa a gente até emocionado. Classicão. Fernando, hein? Fernando. Como é que fala em inglês? Fernando. É muito boa essa música. Muito boa. Eu tinha, quando eu era menino, eu tinha um amigo também que chamava Fernando. Quem nunca teve um amigo que chamava Fernando, né, Cacate? Exatamente. Eu tinha um amigo no colégio que chamava Fernando. Fernando. E antes do... A gente tocou lá no bloco anterior o Elvis. Não, nesse bloco ainda que você mandou, Elvis Presley com Suspicious Minds. Que você que mandou, Cacate. Isso mesmo, Elvis Presley, Lester Pitcher, né? É isso aí. Lester Pitcher, né? É isso aí. Tá bom. Suspicious Mind. Aliás, que o Elvis Presley, ele fazia quase todas as músicas do Elvis Presley, tinha uma cara de final de ano quase, né? É que na verdade o Elvis Presley, ele também tinha também os desejos dele, né? Uhum. Porque quando ele queria uma coisa, tinha que Você falou, né, do Cadillac lá, né? Que como é que a história é? Ele soltava a uva lá e que desse a cor ele fazia, uma né? Uva, e espremia em cima do capô do carro e falava, eu quero um carro dessa cor aqui. Nossa. Aí eles tinham que arrumar aquele carro pra ele. Já ele pensou? Era enjoado, ele era, ixi. Nossa, e além de tudo ele tinha também tinha dinheiro pra isso, né? Tinha um bom gosto. E tinha dinheiro pra isso, tinha né? Dinheiro. O cara podia gastar o que quisesse. Era aquele... Eu lembro que ele tinha um empresário, né? Essa história é famosa, né? Vamos pegar aqui o nome do empresário, Elvis Presley. Que ele... O Elvis nunca saiu dos Estados Unidos, né? Pra fazer... Elvis Presley. Ele nunca fechou fora dos Estados Unidos, Elvis Presley. Porque ele tinha um empresário, Tom Parker, que ele era, eu não sei. Eu acho que não sei se é verdade ou se era uma coisa lenda, né? Mas diziam que ele não podia sair dos Estados Unidos, que ele seria preso. Então, pra ele não ser preso, ele não deixava o Elvis Presley fazer fora do show fora dos Estados Unidos. Eu acho que era isso. Não tá aqui, mas eu lembro que tinha essa lenda aí. Bom, explicando bem, o Elvis Presley, ele era vigiado pelo segurança dele. Sim. Porque, como ele tomava bebida, gostava muito de Gostava bebidas. De uma biritinha, né? Ele gostava de uma bebida. Bebia bebida caras, né? Aham. Mas o segurança ficava com medo de ele morrer afogado na banheira. É. Como aconteceu também no caso da Whitney Houston também. Sim, o Whitney então, Houston também, né, ficava meu? Ficava tudo em vigia pra ele não morrer, pra ele não perder a vida dele. A Whitney Houston, eu fiquei triste quando morreu. Perder... Eu gosto muito de Whitney Houston. É... Continuar, e ficou medo de perder? De perder o ídolo, né? Então ele ficava tudo atento, esperto, pra não acontecer alguma coisa. Ele desmaiar ou cair, se afogar na banheira, e ele era vigiado. Ó, é isso mesmo. O Tom Parker, né? Tom Parker era um nome falso. O nome dele, na realidade, era Andreas Cornelis Van Kujik. E era holandês. Então o que acontece? Na Holanda ele era suspeito de matar uma moça chamada Anna van der Anden. Então ele não podia sair dos Estados Unidos. Você vê? Exatamente. É verdade mesmo, não era. Não é lenda, não. Vamos fechar, Cacate, o programa de final de ano. Ah, que pena, hein, Cacate? Tava muito bom esse programa, né? Vamos fechar então. Mas tá. Fala a verdade. Foi bom demais, né? Muito bom. Gostei pra caramba. Mas vai ter mais. Tem a virada do ano. Tem a virada do ano, tem o ano que vem. Lá. A gente tá indo lá. Ah, vamos aproveitar que acabou o Fernando e vamos fechar? Vamos fechar. Tchau, Cacate. Um abraço. Opa, tudo de bom. Bom final de ano pra você, Cacate. Bate aí. Tchau e tudo de bom pra vocês. Obrigado. Bate aí. Aê, saiu até no microfone. Mais uma. Bom final de ano pra vocês, ouvintes. Até mais. Bom Natal também.